Echo Sumo Oscar, pronto para lutar. Alfa de Sábado, pronto para lutar. Autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 118.95, o ajuste no 097, tem um bom voo, o 1173. Táxi autorizado via Índia, ao ponto de espera da 10, quando lá de 295, ajuste no 097, voo 1173. Mike Sinalizado Reboque, grato, bom dia, bom trabalho. Seguinte, Mike X-Ray Mike, tenha um bom dia. bom dia, voo 1973, ponto de espera da 1909. Voo 1973, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, voo 1173. Um 38 no meio, a senhora identificação desce para 2.000 pés, ajustando a 0.7, para a Dituna. Decolado às 3:30, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 3:08, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1173, decola, passa 1600. Voo 1173, contato radar, submontando nível 360, valeda. 360, valeda, voo 1173, obrigado. Tom 973, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95, vovô. 125.1, 3395, bom dia. Já trazendo no meio, é livre de restrições, autorizado em LS X-Train e porta estabilizada. Tá lá, estabilizado, 38 no meio. Alva. Estabilizado 3. 8 no meio. 38 no meio, completa final, chama a torre 1 no 895. Boa. T3816, localizador 3116. 3816, bom dia, tráfego já avistado. Tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 09 mais. Localizado pouso 10, 3816. No menos, solo 53, libere à direita, chame solo 121 no decimal 1. Pois é, nono. Bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Para 03, 38 no meio. Alô, bom dia, voo 1161, informação Delta, Copa Guarulhos. 1161, bom dia, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Zulu 10 até Taubaté. Decola pista 10 para decolagem primeira curva da direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponda 5413. Está autorizado, deflando o voo 10 ao Batem. Decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva. 1208-54-113, o voo 1161. Cortejamento correto, portão 08, chame pronto, voo 1161. Porta pronto, voo 1161. Autorizado para São Paulo, Congonhas, do nível 360, via rota Upezulu 10, Ubave, Upezulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Chumode, Upezulu 30 em Tite. Decola a pista 10, faz decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5414. Uniforme Bravo autorizado, inicial reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Autorizado, são 3601, no reporte pronto para o táxi. Bravo. O azul alfa uniforme Bravo, mantém a posição na saída do pátio 3.